Eu não sou exemplo pra ninguém. Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como que eu vou ser o príncipe encantado? O conto de fadas que tu foi fazer. Então nem vem dizer. O príncipe encantado, o conto de fadas que tu foi fazer.